quatro agradecem primeiro a Deus por iluminar nossos caminhos e abençoar nossa caminhada. As nossas mães, Dona Marlene, Dona Aparecida, Dona Adília, Dona Dolores e Dona Sueli, pois sem elas não estaríamos aqui. Todos os DJs e MCs, b-boys, b-girls, grafiteiros, skatistas e o hip hop, um salve às quebradas. Rapaziada do Jardim Ungarês, Vila Carol, Mineirão, Guaíba, Laranjeiras, Santo André, Urba do Rio, Santa Marina, Santa Cecília, São Guilherme, Paineiras, Pacaembu, Favela do Abiteto, Vitória Régia, Parque São Bento, 1 e 2, rapaziada do Maria Eugênia, Novo Horizonte, Vila Angélica, Nova Sorocaba, Vila Barão, Baronesa, Nova Esperança, Vila Gomes, Vila Santana, Vila Fiore, Vila Progresso, Iguatemi, Retiro São João, Aparecidinha, Bairro do Éden, Cajuru, Cidade Nova, Vila Formosa, Maria Antônia Prado. É, quem viveu tá ligado. Os irmãos da Vilinha, Bairro Itabubu, Jardim Paulistano, Guadalajara, Jardim Piratininga, Zumira, Esmeralda, Magnólia, Santa Terezinha, Jardim Gonçalves, Imperial, os irmãos da Vila Helena, Lopes de Oliveira, Rodrigo, Sorocaba 1, Manchester, Ipiranga, Itanguá 1, Itanguá 2, B.15, Chiqueirão, São Marcos, Jardim São Paulo, Guarujá, Bairro dos Morros, Vila Sabiá, João Romão, aos irmãos da Vila Aro, valeu a força, Vila Hortência, Coloral, Novo Mundo, Astúria, Brigadeiro Tobias, Genebra em Aíba, valeu família, Alambique, obrigado, Nova Manchester, Largo do Divino, Vera Cruz, Jardim Europa, Refúgio, Jardim Sara e Foro Velho, Engraxate do Centro, é nóis truta, os catadores de papelão e os irmãos da coleta de lixo, um salve de coração pras irmãs e pros irmãos que se encontram no sofrimento do outro lado das muralhas. Interior Paulista, Votorantim, Itu, Itapeva, Salto, Porto Feliz, Salto de Pirapora, Itapetininga, Boituva, Campinas, Bauru, Sumaré, Ribeirão Preto e todas as periferias do Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. CD é dedicado em memória dos finados Silvinho, DJ Tiquinho, DJ Maradona, Mano Jacó, Kekê, Pajé, NGO, 4P, Smoke, Marcelinho, Pardal, Edi, Waldão, Sabotagem, Natanael Valêncio, Marcos Ribeiro, estejam em paz. São vários que morrem nesta longa estrada da vida. Velhos de encontro, som pra rachar fogo. Velhos de encontro, som pra rachar fogo. Velhos de encontro, som pra rachar fogo. Velhos de encontro, som pra rachar fogo. Som pra rachar fogo, faz o corre.